7 horas da programação. Aumente o volume e prepare-se. Você vai ouvir as melhores músicas da programação. Confira as 7 melhores da programação. Música 7. Tô com saudades. Não faz nenhuma hora que me diz que não dava mais. Que não desculpa por várias vezes ter deixado por gostar demais. E se tiver perdão vai ser o mesmo. Isso é sempre igual. Você disfarça enquanto eu finjo. Isso é tão normal. Se tá faltando mais amor em nós dois. Melhores, uma atrás da outra. Música 6. Tudo que busco é um olhar que acalme meu peito. Organize e dê um jeito no estrago que deixou. Olho chorando suas fotos no porta-retrato. Seu cheiro espalhado por todo o quarto. Foi o que sobrou de uma ilusão. Pensei que suas palavras fossem todas verdadeiras. Que o destino não tinha errado pra nós. Errou. Eu quero alguém que seja para a vida inteira. Que a confiança seja plena e verdadeira. E a cada dia o amor aumente mais. Eu quero dançar na chuva com alguém ao lado. Namorar no carro, dois apaixonados. Como se fosse a última vez. Pegar na sua mão quando tiver medo. Entre nós não haverá segredo. E pra sempre se amar. Eu quero dançar na chuva com alguém ao lado. Namorar no carro, dois apaixonados. Como se fosse a última vez. Pegar na sua mão quando tiver medo. Entre nós não haverá segredo. E pra sempre se

lá vai, bumbum no chão. Lá vai, bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai, bumbum no chão. Lá vai, bumbum no chão. As sete melhores. Música 2. Estratégia é ficar junto de você. Planejei uma fuga pra escapar da solidão. Eu vou te sequestrar lá pro meu quarto, coração. Totalmente a sós, eu tenho a sensação que vai tremer o chão. Meu bem, vamos fugir. Quero um arrepio quando o beijo se encontra. Quando a pele se tocar, tô com vontade de construir um mundo de romance pra nós dois. Escrever um livro com seu nome, meu amor. Todo dia vou viver um sonho com você. Esquecer o resto, todo me envolver. Construir um mundo de romance pra nós dois. Escrever um livro com seu nome. Vou viver um sonho com você. Esquecer o resto todo. Me envolver e amar. Amar, te amar. Quero um arrepio quando um beijo se encontra. Quero calafrio quando a pele se tocar. Frio quando a pele se tocar. Tô com vontade de construir um mundo de romance pra nós dois. Escrever um livro com seu nome, meu amor. Todo dia vou viver um sonho com você. Esquecer o resto todo, me envolver. Construir um mundo de romance pra nós dois. Sequência, as sete melhores. Música 1. Pra mim não pode imaginar o quanto eu sofri depois que a gente brigou. Já bebi demais, já cantei, chorei pra ver se esqueço a dor que você deixou. O povo que falava que eu era louco por amar você, mas te amei. O povo que dizia, mas ninguém tem nada a ver. E eu sou mesmo um louco que faz loucuras de amor. Que já dormiu na praça fazendo pirraça, querendo seu amor. E eu sou mesmo um louco